3 da madrugada, no estilo noite de insônia. Desenhando levadas no exercício do ofício. Essa é minha parada, sou mestre de cerimônia. Calma que essa jornada tá apenas no início. Sou feito disso e muito mais, mas sem fazer cartaz. É aqui que mora minha paz. Livros amontoados, folhas espalhadas, disco pra todos os lados, anotações amassadas. Ligo os teclados, a vitrola SP. Não falta mais nada pra do meu jeito fazer, pra do meu jeito dizer, livre como tem que ser. Iluminado como cada amanhecer. Mas enquanto ele não vem, deixa eu ouvir o silêncio. A madruga calada no seu breu imenso. Eu penso e repenso tudo que a gente faz. É tudo que a gente é, é tudo que a gente traz. Muito pra fazer, ambições pra sonhar. Pela música, por cada coisa no seu lugar. O silêncio aqui impera, a rotina é retomada de todo o barulho que eu faço na madrugada. Muito pra fazer, ambições pra sonhar. Pela música, por cada coisa no seu lugar. O silêncio aqui impera, a rotina é retomada de todo o barulho que eu faço na madrugada. Um prisioneiro da madruga, enquanto a mente enxuga o que escrevi. Sem memória recente para o que li, mas do Deus nos acuda. Me importa mais saber olhar pra si, saber olhar pra si. Que a música aflora, mesmo com essa demora. Deixo ela vir se for preciso, que não seja agora. Um filho na vitrola, os acordes no synth. O silêncio vem de fora, aqui dentro 3:20. Não uso pra recado, meu verso é valioso. O tempo tá marcado no disco mais precioso do momento. E sem contentamento eu permaneço na pesquisa. Quem não é escorrega, só quem é desliza. Na hora de sequenciar o lance, serrar a pep stop, entra a segunda chance. Parece videogame, mas nem é. Pressiono o rec play, já perdi a noção de quantas vezes eu filtrei essa frase. Mas já passei de fase, sigo a saga. Pois lá no meu quarto nada se apaga. E mesmo que eu não trague, acende-se uma luz. Na madrugada perco o sono, a música conduz. Muito pra fazer, ambições pra sonhar. Pela música, por cada coisa no seu lugar. O silêncio aqui impera, a rotina é retomada de todo o barulho que eu faço na madrugada. Muito pra fazer, ambições pra sonhar. Pela música, por cada coisa no seu lugar. O silêncio aqui impera, a rotina é retomada.